Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Senhor nos concede a oportunidade de chegar até você através desse programa que se chama Programa Caminho Santo. Você pode acompanhar as nossas pregações também no nosso site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Teremos muita alegria que você acesse esse site e veja ali as nossas pregações, alguns conselhos, ou mesmo se você precisa de um pedido de oração, estamos à sua disposição para lutar as tuas guerras, para interceder diante do Senhor, porque Deus é aquele que escuta as orações. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Às vezes você pode pensar que você é pequeno, que você é insignificante. Deus, ele não repara no tamanho. Deus, ele é Senhor do universo. Você já ouviu falar de um pugilista muito famoso chamado Mike Tyson? Ou você mesmo aqui no Brasil já ouviu falar de um lutador de MMA, Anderson Silva? Eles são pessoas treinadas para luta, são guerreiros. Mike Tyson, quem passava na frente dele, ele nocauteava. Mas, apesar dele ser grande, ele ser forte, ele ser treinado, se um pequeno mosquito da dengue, que carrega dentro dele um vírus pequenininho, a gente nem enxerga, ir lá e picar aquele pugilista, ele vai o quê? Ele vai a nocaute. Então você, com a sua fé, mesmo que você se sinta pequeno, saiba, a tua oração é mais poderosa do que qualquer vírus. E pode nocautear enfermidade, pode nocautear dívida, pode nocautear os problemas que vêm no teu trabalho, pode nocautear aquilo que está te fazendo mal. Por quê? Porque você tem um DNA do Senhor Jesus Cristo, você tem o poder de Deus, e a palavra de Deus diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E você recebeu de Deus, de Jesus, essa autoridade. Então, use o poder da fé que você vai nocautear todo e qualquer inimigo que vier à tua frente. Não venha com essa seta que o diabo colocou na sua mente: eu sou pequenininho, eu sou insignificante. Nós somos pequenos sim, mas insignificantes não. Nós temos o amor de Deus, nós temos o poder do Senhor Jesus Cristo e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Deus. Vamos orar, meus queridos. Nós colocamos, papai, as nossas vidas no teu altar e suplicamos pela tua graça. Mas somos convictos, pai, que ninguém chega na tua presença e permanece da mesma forma. Então, Deus, venha nos agraciar, fortalecer o nosso espírito, o nosso coração, trazendo júbilo, paz, esperança, derramando poderosamente da tua presença. Que o Senhor abra as portas e as comportas dos céus. Que o Senhor faça, Pai, resplandecer a tua glória sobre nós. E nós te pedimos, Pai, nos livre da tentação, das ciladas, do dia mau, do homem perseguidor, do homem adúltero, do laço do passarinheiro. Porque a tua palavra diz que 10 mil cairão ao nosso lado e 1000 à nossa esquerda e nós não seremos atingidos, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então, Pai, faça assim nas nossas vidas, venha, Pai, resplandecer o teu amor e o teu poder. E nós pedimos, Pai, que o Senhor faça de uma maneira grande, magnífica, especial, dando a nós, Pai, discernimento, compreensão das coisas que emanam do teu coração. E nós queremos te abençoar e rogamos que o Senhor possa se revelar de uma maneira graciosa e maravilhosa em nome de Jesus. Maravilhoso o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sob o seu povo a sua bênção. Maravilhas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, Deus quebrou o arco de bronze. Sim, Jesus Cristo levou o cativo, o cativeiro, e nos deu em seu nome forças para quebrar as cadeias, autoridade, poder e fé. Uma nova vida revelada na cruz, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Neste nome há poder. Por isso estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, Deus quebrou o arco de bronze. Sim, Jesus Cristo levou o cativo, o cativeiro, e nos deu em seu nome forças para quebrar as cadeias, autoridade, poder e fé. Uma nova vida revelada lá na cruz, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Este nome há poder. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Nazaré, neste nome há poder. Nós recebemos aqui o e-mail de Caetité, Bahia, lá da Deise Cristina Lemos dos Santos. Ela diz: a paz de Cristo, pastores. Ouço o programa sempre que posso, e como este programa tem me abençoado, por isso louvo a Deus pela existência dele, e oro para que o nosso Deus continue abençoando a vida de vocês e de suas famílias. Parabéns pelo programa Caminho Santo. Realmente é um programa que o Brasil estava esperando. Muita saúde, paz, prosperidade, vida a todos que fazem este programa, e que ele continue abençoando vidas. Muito obrigado, Deise, pelo carinho. Nós rogamos as bênçãos celestiais sobre a sua vida. Queremos também te convidar a participar, mandando seus e-mails, seus pedidos de oração. Acesse pregaçõesevangélicas.com.br. Esta semana, inclusive, nós colocamos um vídeo. A primeira imagem que você vê aí é a minha foto de uma camisa azul. Se você clicar nela, você vai ver um vídeo de 15 minutos, como que Deus fez na nossa igreja, o que que Deus fez nas nossas vidas, na nossa igreja, o quanto Deus foi gracioso e poderoso. E eu tenho certeza que este vídeo falará ao seu coração. Então compartilhe com seus amigos, veja, porque é assim que Deus faz. Ele pega os incapacitados para capacitar, aqueles que não são, para colocar em posição de destaque, de honra, desde que andemos em santidade e comunhão de vida. Nós pedimos que Deus possa iluminar o seu coração, que você possa andar nos caminhos deliciosos do Senhor, que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, antes tenha a compreensão e a dimensão que há um caminho estreito a seguir, um caminho de mortificação da carne, mas este caminho de fato e de verdade nos levará à exaltação, nos levará a uma compreensão mais profunda e soberana dos caminhos maravilhosos de Deus. Que o Senhor e o Espírito Santo possa revelar esta paz que emana do coração dele, e que você possa andar nesses caminhos que trazem vida, refrigério e graça por parte do nosso Deus. Permaneça conosco no programa Caminho Santo e participe através dos seus e-mails e pedidos de oração, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando, ontem meditamos como nós devemos conquistar os benefícios, as bênçãos que Deus tem colocado no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz: Deus é quem realiza em vós tanto querer quanto realizar. Algum sonho, algum desejo Deus já plantou no seu coração e Ele quer que esse desejo, esse sonho cresça, floresça, dê frutos e que você desfrute desse fruto por muitos e muitos dias, enquanto você viver. As bênçãos de Deus, Ele já colocou aí à sua disposição. O que você realmente necessita na sua vida para conquistar aquele sonho é porque você ainda não percebeu que está muito próximo de você. Por isso, devemos orar a Deus pedindo: Senhor, abre os meus olhos. Abre, Senhor, meus olhos para contemplar aquilo que o Senhor já colocou à minha disposição. Isaías, capítulo 45, verso 3, o Senhor fala: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, porque te conheço pelo teu nome. Deus colocou pertinho de mim, de você, aquela bênção. Simplesmente são os mistérios de Deus. Deus é quem decidiu ser dessa forma, porque que algumas pessoas têm uma ideia simples, e essa ideia simples ela é compartilhada no mundo inteiro e isso gera uma riqueza extraordinária. Vemos assim a vida do Bill Gates e de tantos outros que inventaram coisas que você fala: puxa, por que eu não pensei nisso também? Por quê? Porque essas pessoas tiveram a graça de Deus de ver aquilo que os outros não viram. Então, oremos a Deus falando: Senhor, abre os meus olhos. Mas nós estamos meditando no livro de Josué, capítulo 6, no verso 13, onde diz: os sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam continuamente, e os homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Queridos, para você conquistar aquilo que Deus colocou no seu coração, você tem que andar armado, armado. Jesus, ele falou: olha, aquele que não tem espada, venda sua capa e compre. Espada na palavra de Deus é a Bíblia. Você tem que ser um homem e uma mulher que conhece a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia você vai saber quais são as estratégias que Satanás usa e quais as estratégias que eu e você devemos usar, com os exemplos de homens de Deus e de mulheres de Deus que viveram e deixaram registrados aqui na Bíblia os seus feitos. Qual uma estratégia que Josué usou para ele conquistar aquele início dos seus sonhos, que era a Terra Prometida? Logo no início ali existia uma cidade gigantesca, uma cidade fortificada chamada Jericó, e foi o primeiro obstáculo que eles tinham que passar. Qual deve ser o seu primeiro obstáculo que você às vezes está pensando? Para eu passar no vestibular, meu primeiro obstáculo, oh meu pai, é o vestibular. Para eu conquistar a minha primeira terra prometida, que é a minha empresa, o meu primeiro obstáculo, puxa, é a falta de dinheiro. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja aquele obstáculo, poxa, para eu conquistar a minha terra prometida, é o casamento com uma pessoa maravilhosa. Mas onde está essa pessoa maravilhosa? Amados, tudo tem resposta na Bíblia. Josué, capítulo 3, no verso 2, falar assim: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Queridos, para que eu e você venhamos a conquistar de uma maneira sem derrota, sem perdas, nós devemos o quê? Partir quando nós virmos a Arca da Aliança do Senhor. O que significa a Arca da Aliança do Senhor, amados? Hebreus, capítulo 9, verso 4, diz lá nesse versículo que a arca ela era totalmente coberta de ouro, significa santidade. Se você colocar santidade na sua vida, você vai ver a bênção do Senhor, porque a palavra de Deus diz em Salmo 84, 11, bem nenhum o Senhor sonega aos que andam retamente. Mas diz também que a arca da aliança do Senhor continha o maná. O maná significa primícia, o primeiro momento ali do teu dia, dê para o Senhor, porque o maná, diz a palavra de Deus, quando o sol esquentava, o maná derretia. Então ali simboliza as primícias, dê as primícias para o Senhor do seu tempo, primícias do seu salário, as primícias daquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Diz também que tinha a vara de Arão que floresceu, significa que você tem que trabalhar no ministério que Deus colocou na sua vida. Ache alguma coisa para você trabalhar na igreja. A Bíblia diz, sede abundantes na obra do Senhor, que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mas diz também que tinha as tábuas da aliança. Esses versículos que eu estou citando é Hebreus, capítulo 9, verso 4. As tábuas da aliança significa que você tem que conhecer a Bíblia. O próprio livro de Josué, capítulo 1, verso 8, diz, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido naquilo que você realizar. E tinha a tampa do propiciatório, que significa lugar das misericórdias. Você tem que ser uma pessoa que você ore, que você interceda em favor dos outros. Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Então, se você quer conquistar, suba, parte para a guerra, armado, mas diante da Arca da Aliança do Senhor. Que Deus te abençoe. No programa de amanhã, estaremos continuando mostrando como Josué conquistou os seus objetivos. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, meus amados, nós falávamos acerca da oração, do presente maravilhoso que Deus nos deu em podermos falar com o Senhor. Mais do que isso, de podermos ouvir o Senhor. O profeta Jeremias declara, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas a qual não sabes. Hoje eu quero continuar falando sobre isso. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a oração do Pai Nosso, que é tão maravilhosa, que diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso não é com a finalidade de nós ficarmos repetindo como um mantra. A finalidade é nós entendermos princípios profundos que Deus está nos ensinando aqui. Eu queria falar de alguns princípios hoje desse texto. Eu não vou falar de toda a oração do Pai Nosso, porque gastaria muito tempo, e nós não temos esse tempo aqui hoje. Veja, que diz, dê o pão de cada dia, dai-nos o pão de cada dia. Pedir o pão de cada dia significa entender que o Deus é o Deus da provisão quando nós oramos por Ele. Sim, Ele é o grande provedor das nossas vidas. O salmista diz, o salmista declara, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que tentam edificá-la. É Deus que dá a provisão, tudo vem de Deus. Então, nós temos que entender que Deus é o grande provedor. E é interessante que quando Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, Ele está nos ensinando, meus amados, a importância de nós confiarmos e dependermos do Senhor. Isso é uma referência, inclusive, ao Antigo Testamento, que Deus derramava todos os dias o maná. E aquele que tinha Na época, o desejo de pegar mais do que o necessário para o dia, no dia seguinte, aquele maná, aquele pão, literalmente, que descia do céu, ele era apodrecido, estragado. Então, Deus estava ensinando ao povo naquela época que todos os dias eles iriam depender de Deus. Todos os dias. Assim também somos nós. Nós dependemos diariamente do Senhor. Viver nesta dimensão é um grande antídoto contra a ansiedade. Jesus diz, homens de pequena fé, quais de vós estejais ansiosos poderá acrescentar um côvado nas vossas vidas? Então, nós precisamos crer e entender que Deus é o provedor, nós devemos depender dEle, e essa dependência dEle vai refletir um contentamento. Quando nós pedimos o pão de cada dia, então nós estamos dizendo, Deus, o que o Senhor trouxer para mim hoje, eu estarei satisfeito, estarei feliz. E é verdade que há dias que Deus traz um filé mignon, uma picanha, mas há dias que Ele traz para nós um biscoito de água e sal. De uma forma ou de outra, nós temos que glorificar e bendizer o nome de Deus. Há pessoas que ficam, então, sempre nessa relação equivocada. Ah, se fosse um pouquinho mais, aí eu estaria feliz. Não é assim, meu querido. A Bíblia diz que grande fonte de lucro é o contentamento com a piedade. Contentamento é dizer, estou satisfeito, Deus, com o que o Senhor me deu. Estou feliz com aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, porque o Senhor traz existência aquilo que não existe. É Deus que abre portas, é Deus que fecha portas. Então orar é viver nesta dependência. É o Deus da provisão que produz o descanso em nosso coração quando nós oramos. Vou repetir, é o Deus da provisão que produz descanso quando nós oramos. É o Todo-Poderoso que mostra que Ele é o grande provedor deste universo. Viver nesta relação, uma relação maravilhosa, dessa dependência tão especial. Meus queridos, como vale a pena orar, como vale a pena jejuar, como vale a pena buscar incessantemente o Senhor. E quanto mais você orar, mais fortalecido e revigorado no Senhor você vai estar. Então, eu estimulo a você a viver nesta dependência. A oração do Pai Nosso, ela é muito rica, porque ela fala dessa providência divina, mas fala também do Deus da restauração que produz comunhão quando nós oramos. Mas sobre isso eu falarei amanhã um pouco mais. A verdade, meus queridos, que nós devemos viver com Cristo, andar com Cristo, pensar em Cristo, e quanto mais você orar, mais surpreso, mais agraciado você estará diante dEle. As pessoas dizem com toda a convicção de certeza, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? O que você tem feito com este presente que Deus te deu? Você usa só os domingos? Ele está numa gaveta lá no fundo? O meu filho, o Theo, todos os dias está com aquele coelhinho que ele ganhou. E você? Usa todos os dias a oração para ser alimentado, suprido e colocar as suas necessidades e anseios diante do Senhor? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós sempre falamos para vocês o quê? Tenha uma vida de santidade. Como, pastor, eu posso ter essa vida de santidade? A Bíblia te mostra. Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quando você conhecer a Bíblia, quando você meditar na palavra de Deus, e quando você trouxer Jesus para dentro do seu coração, juntamente com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará toda a verdade. Você tem que andar junto com a palavra de Deus e com o Espírito Santo.